psicológica de Deus, amigo imaginário, pai, irmão mais velho, confessor, confidente, e essa necessidade tem de ser satisfeita, existindo Deus de verdade ou não. Mas não é possível que Deus esteja entulhando uma lacuna que poderia ser mais bem preenchida com outra coisa? Com a ciência, talvez? A arte? A amizade humana? Humanismo? O amor a esta vida no mundo real, sem dar crédito a outras vidas do além-túmulo? O amor à natureza, ou o que o grande entomologista E.O. Wilson chamou de biofilia? A religião, em várias épocas, já foi considerada um elemento que supre quatro papéis principais na vida humana: explicação, exortação, consolo e inspiração. Historicamente, a religião aspirava a explicar nossa própria existência e a natureza do universo em que vivemos. Nesse papel ela foi completamente suplantada pela ciência, e já tratei disso no capítulo 4. Com exortação refiro-me à instrução moral sobre como devemos agir, e abordei essa questão nos capítulos 6 e 7. Por enquanto ainda não fiz justiça ao consolo e à inspiração, este capítulo final tratará brevemente deles. Antes do consolo, quero começar com o fenômeno infantil do amigo imaginário, que, acredito, tem afinidades com a crença religiosa. Binker Christopher Robin, imagino, não acreditava que o leitão e o ursinho Poe realmente falassem com ele. Mas com Binker era diferente. Binker, como eu o chamo, é um segredo meu, e Binker é o motivo de eu nunca me sentir só. Brincando no quarto, sentado na escada, qualquer coisa que eu esteja fazendo, Binker estará lá. Oh, papai é inteligente, o tipo inteligente de homem, e mamãe é a melhor desde o princípio do mundo, e a babá é a babá, e eu a chamo de bá, mas eles não conseguem ver Binker. Binker está sempre falando, estou ensinando-o a falar. Ele às vezes gosta de falar numa vozinha engraçada, e às vezes gosta de falar num rugido estranho. E eu tenho que falar por ele, a garganta dele está doendo. Oh, papai é inteligente, o tipo inteligente de homem, e mamãe sabe tudo o que alguém pode saber, e a babá é a babá, e a chamo de bá, mas eles não conhecem Binker. Binker é corajoso como os leões que correm no parque, Binker é corajoso como os tigres deitados no escuro, Binker é corajoso como os elefantes. Ele nunca, nunca chora. Só como outras pessoas quando entra sabão no seu olho. Oh, papai é papai, o tipo papai de homem, e mamãe é a mamãe que alguém pode ser, e a babá é a babá, e a chamo de bá. Mas eles não gostam de Binker. Binker não é guloso, mas gosta de comer as coisas, então tenho de dizer às pessoas que me dão um doce. Oh, Binker quer um chocolate, você poderia me dar dois? E então como por ele, seus dentes são bem novos. Bem, gosto muito do papai, mas ele não tem tempo para brincar, e gosto muito da mamãe, mas ela às vezes vai embora, e muitas vezes fico bravo com a babá quando ela quer escovar meu cabelo. Mas Binker é sempre Binker, e sempre estará lá. Ah, ah, Milne, Naugari Six. Seria o fenômeno do amigo imaginário uma ilusão mais elevada, pertencente a uma categoria diferente do faz de conta infantil comum. Minha experiência não será de muita ajuda aqui. Como muitos pais, minha mãe fez um caderno com as coisas que eu falava quando criança. Além de fingimento simples, agora estou na lua, sou um acelerador, um babilônio, eu evidentemente gostava de fingimentos de segundo grau, agora sou uma coruja fingindo ser uma roda d'água, que podiam ser refletivos, agora sou um menininho fingindo ser Richard. Nunca acreditei que realmente fosse uma dessas coisas, e acho que isso é o que normalmente acontece nas brincadeiras de faz de conta das crianças. Mas eu não tive um Binker. Se dermos credibilidade ao depoimento de suas versões adultas, pelo menos algumas das crianças normais que têm amigos imaginários realmente acreditam que eles existem, e, em alguns casos, veem-nos como se fossem alucinações, claras e palpáveis. Desconfio que o fenômeno Binker da infância possa servir como um bom modelo para entender a crença teísta dos adultos. Não sei se psicólogos já estudaram por esse ponto de vista, mas seria uma pesquisa interessante. Companheiro e confidente, um Binker para a vida inteira, esse é certamente um dos papéis de Deus, uma lacuna que pode ficar, se Deus for embora. Outra criança, uma menina, tinha um homenzinho roxo, que para ela era uma presença visível e real, e que se manifestava, aparecendo em pleno ar, com um som de sininho. Ele a visitava regularmente, especialmente quando ela se sentia sozinha, mas com uma frequência cada vez menor conforme ela foi crescendo. Um dia, pouco antes de ela ir para a escolinha, o homenzinho roxo apareceu para ela, antecedido pelos sininhos usuais, e anunciou que não a visitaria mais. Ela ficou triste, mas o homenzinho roxo disse que ela estava reproduzido com permissão do espólio de A.A. Milne, crescendo e que não ia precisar mais dele no futuro. Ele tinha que deixá-la, para poder ir tomar conta de outras crianças. Prometeu a ela que voltaria se um dia ela precisasse de verdade dele. Ele voltou mesmo, muitos anos depois, num sonho, quando ela estava no meio de uma crise pessoal e tentava decidir o que fazer com sua vida. A porta do quarto dela abriu-se e um carregamento de livros apareceu, empurrado pelo homenzinho roxo. Ela interpretou isso como conselho para que fosse para a universidade, conselho que seguiu e mais tarde julgou correto. A história quase me deixa com lágrimas nos olhos, e leva-me o mais próximo que jamais estarei de entender o papel de consolo e de orientação que os deuses imaginários exercem na vida das pessoas. Um ser pode existir só na imaginação, e ainda assim ser completamente real para a criança, e ainda assim lhe dar conforto e bons conselhos. Talvez até mais. Amigos imaginários e deuses imaginários têm tempo e paciência para dedicar toda a sua atenção a quem sofre. E são muito mais baratos que psiquiatras ou conselheiros profissionais. Teriam os deuses, em seu papel de confortadores e conselheiros, evoluído a partir de Binkers, por uma espécie de pedomorfose? A pedomorfose é a manutenção de características da infância na vida adulta. Os cães pequineses têm focinhos pedomórficos, os adultos parecem filhotes. É um padrão de evolução conhecido, amplamente aceito como importante para o desenvolvimento de características humanas como nossa testa arredondada e nossas mandíbulas curtas. Evolucionistas já nos descreveram como macacos adolescentes, e chimpanzés e gorilas jovens realmente se parecem mais com seres humanos que suas versões adultas. A religião não poderia ter evoluído originalmente pelo adiamento gradativo, ao longo de gerações, do momento da vida em que as crianças abrem mão de seus binkers, assim como adiamos, ao longo da evolução, o achatamento de nossa testa e a protrusão de nossas mandíbulas. Acho que, em nome da completude, devemos levar em conta a possibilidade inversa. Em vez de os deuses terem evoluído a partir de binkers ancestrais, os binkers não poderiam ter evoluído a partir de deuses ancestrais? A mim me parece menos provável. Fui levado a pensar sobre isso quando li The Origin of Consciousness in the Black Dawn of the Bicameral Mind, A Origem da Consciência na Superação da Mente Bicameral, de Julian Jaynes, um livro tão estranho quanto sugere o título. É um daqueles livros que ou são uma besteira completa ou são obra de um gênio acabado, sem meio termo, provavelmente a primeira hipótese, mas não ponho minha mão no fogo. Jaimes afirma que muita gente vive seus processos de pensamento como uma espécie de diálogo entre eu e outro protagonista interno dentro da cabeça. Hoje em dia sabemos que ambas as vozes são nossas ou, se não sabemos, somos tratados como doentes mentais. Isso aconteceu, por algum tempo, com Evelyn Waugh. Waugh, que nunca foi de medir as palavras, disse a uma amiga, não a vejo há tanto tempo, mas tenho visto bem pouca gente porque sabia, fiquei maluco. Quando se recuperou, Waugh escreveu um romance, Aprovação de Gilbert Pinfold, que descreveu seu período alucinatório e as vozes que ele ouvia. A sugestão de Jaimes é que em algum momento antes de 1000 AC, as pessoas em geral não sabiam que a segunda voz, a voz de Gilbert Pinfold, vinha de dentro delas mesmas. Achavam que a voz de Pinfold era um deus, Apoio, por exemplo, ou Astarte, ou Javé, ou, mais provavelmente, um deusinho mais caseiro, que lhes dava ordens e conselhos. Jaimes até localizou as vozes dos deuses no hemisfério do cérebro oposto ao que controla a fala audível. A divisão da mente bicameral foi, para Jaimes, uma transição histórica. Foi o momento histórico em que as pessoas se deram conta de que as vozes exteriores que pareciam estar ouvindo na verdade eram interiores. Jaimes chega ao extremo de definir essa transição histórica como a aurora da consciência humana. Existe uma inscrição antiga egípcia sobre o deus da criação Ptah, que descreve os vários outros deuses como variações da voz ou da língua de Ptah. As traduções modernas rejeitam a voz literal e interpretam os outros deuses como concepções coisificadas do pensamento de Ptah. Jaimes desqualifica esse tipo de leitura e prefere levar o sentido literal a sério. Os deuses eram vozes de alucinações que falavam dentro da cabeça das pessoas. Jaimes sugere ainda que esses deuses evoluíram a partir de lembranças de reis mortos que ainda, de certa forma, mantinham o controle sobre seus comandados através de vozes imaginárias. Você pode achar ou não a tese plausível, mas o livro de Jaimes é suficientemente intrigante para merecer uma menção no livro sobre religião. Vamos agora à possibilidade que levantei de tomar emprestada a tese de Jaimes para construir a teoria de que deuses e Binker são parentes em seu desenvolvimento, mas no sentido contrário da teoria da pedomorfose. Ela equivale à sugestão de que a divisão da mente bicameral não tenha acontecido de forma repentina na história, mas que tenha sido um recuo progressivo na infância do momento em que as vozes e as aparições das alucinações eram reveladas como irreais. Numa espécie de inversão da hipótese da pedomorfose, os deuses das alucinações desapareceram primeiro da mente adulta e depois recuaram cada vez mais na infância, até hoje, quando só sobrevivem no fenômeno Binker e o Homenzinho Roxo. O problema dessa versão da teoria é que ela não explica a persistência de deuses na vida adulta atual. Talvez seja melhor não tratar os deuses como ancestrais dos Binkers, ou vice-versa, mas encarar os dois como subprodutos da mesma predisposição psicológica. Deuses e Binkers têm em comum o poder de consolar, e funcionam como uma caixa de ressonância para testar ideias novas. Não nos afastamos muito da teoria do subproduto psicológico para a evolução da religião, apresentada no capítulo 5. Consolo chegou o momento de encarar o importante papel que Deus cumpre de nos reconfortar, e o desafio humanitário, se Deus não existir, de colocar alguma coisa em seu lugar. Muita gente que admite que Deus provavelmente não existe, e que ele não é necessário para a moralidade, ainda recorre ao que frequentemente considera um trunfo, a suposta necessidade psicológica ou emocional de um Deus. Se você tirar a religião, as pessoas perguntam, com truculência, o que vai colocar no lugar? O que você tem a oferecer aos pacientes que estão morrendo, aos parentes enlutados, às Eleanor Rigby solitárias que têm em Deus seu único amigo? A primeira coisa a dizer em resposta a isso é algo que nem deveria precisar ser dito. O poder de consolo da religião não a torna verdadeira. Mesmo que fizéssemos uma enorme concessão, mesmo que fosse demonstrado de forma conclusiva que a crença na existência de Deus é absolutamente essencial para o bem-estar psicológico e emocional humano. Mesmo que todos os ateus fossem neuróticos desesperados levados ao suicídio por uma angústia cósmica infinita, nada disso contribuiria nem com um pingo de prova de que a crença religiosa é verdadeira. Poderia ser evidência a favor da vantagem de se convencer de que Deus existe, mesmo que ele não exista. Como já mencionei, Dennett, em Quebrando o Encanto, faz a distinção entre acreditar em Deus e acreditar na crença, a crença de que é desejável acreditar, mesmo que a crença em si seja falsa. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9,24. Os fiéis são encorajados a professar a crença, estejam ou não convencidos dela. Talvez, se você repetir alguma coisa o bastante, consiga se convencer de sua veracidade. Acho que todos nós conhecemos pessoas que gostam da ideia da fé religiosa, e ficam ressentidas com ataques a ela, mas que admitem com relutância que elas próprias não a possuem. Fiquei ligeiramente chocado ao descobrir um exemplo da primeira categoria no livro de meu herói Peter Medal, Artemites Officiensis, Oxford University Press, 1984, página 96. Eu lamento minha descrença em Deus e nas respostas religiosas em geral, porque acho que a crença daria satisfação e conforto para muitos que dela necessitam se fosse possível descobrir boas razões científicas e filosóficas para se acreditar em Deus. Desde que li a distinção de Dennett, encontrei várias ocasiões para utilizá-la. Não chega a ser exagero dizer que a maioria dos ateus que conheço disfarça seu ateísmo atrás de uma fachada religiosa. Eles não acreditam em nada sobrenatural, mas possuem um ponto fraco e indistinto para a crença irracional. Acreditam na crença. É incrível quanta gente parece não saber a diferença entre 10 é verdade e é desejável que as pessoas acreditem que 10 é verdade. Ou talvez elas não caiam nesse erro lógico, mas simplesmente considerem a verdade pouco importante se comparada com os sentimentos humanos. Não quero desprezar os sentimentos humanos. Mas deixemos claro, em qualquer conversa, sobre o que estamos falando, sentimentos ou verdade. Os dois podem ser importantes, mas não são a mesma coisa. De qualquer maneira, minha concessão hipotética foi extravagante e equivocada. Não sei de nenhuma evidência de que os ateus tenham qualquer tipo de tendência para a depressão movida pela infelicidade e pela angústia. Alguns ateus são felizes. Outros são uns desgraçados. Do mesmo jeito, alguns cristãos, judeus, muçulmanos, hindus e budistas são uns desgraçados, enquanto outros são felizes. Pode ser que haja evidências estatísticas quanto à relação entre felicidade e crença ou descrença, mas duvido que seja um efeito considerável, num ou no outro sentido. Acho que é mais interessante perguntar se existe algum bom motivo para sentir-se deprimido quando se vive sem Deus. Encerrarei este livro argumentando, pelo contrário, que dizer que é possível ter uma vida feliz e realizada sem religião sobrenatural ainda é pouco. Primeiro, porém, devo examinar as alegações da religião para oferecer consolo. Consolar, segundo o dicionário, é aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição. Dividirei o consolo em dois tipos: um consolo físico direto. Um homem obrigado a passar a noite numa montanha deserta pode encontrar conforto num grande quentinho São Bernardo, sem esquecer, é claro, do barril de aguardente na coleira dele. Uma criança que chora pode ser consolada por braços fortes que a envolvam, e por palavras reconfortantes sussurradas em seu ouvido. 2. Consolo pela descoberta de um fato previamente ignorado, ou por um modo previamente desconhecido de encarar fatos existentes. Uma mulher cujo marido tenha sido morto na guerra pode ser consolada pela descoberta de que está grávida dele, ou de que ele morreu como herói. Também podemos obter consolo ao descobrir uma nova forma de pensar numa situação. Um filósofo ressalta que não há nada de especial no momento em que um velho morre. A criança que ele um dia foi morreu há muito tempo, não por deixar repentinamente de viver, mas por crescer. Cada uma das 7 idades shakespearianas do homem morre ao transformar-se lentamente na próxima. Por esse ponto de vista, o momento em que um velho finalmente expira não é diferente das mortes lentas de toda a sua vida. 154. Um homem que não goste da perspectiva de sua própria morte pode achar essa mudança de ponto de vista um consolo. Ou talvez não, mas é um exemplo potencial de consolo através da reflexão. Outro é a negação do medo da morte por Mark Twain, não temo a morte. Fiquei morto bilhões e bilhões de anos antes de nascer, e não tive a menor inconveniência por causa disso. O apersu não muda nada no fato de nossa morte inevitável. Mas ele nos proporciona uma nova maneira de encarar essa inevitabilidade, e podemos achá-la um consolo. Thomas Jefferson também não tinha medo da morte, e aparentemente não acreditava em nenhum tipo de vida no além-túmulo. Diz o relato de Christopher Hitchens, conforme seus dias começaram a escassear, Jefferson escreveu mais de uma vez a amigos que não encarava a aproximação do fim nem com esperança nem com medo. Isso equivalia a dizer, nos termos mais inconfundíveis, que ele não era cristão. Intelectos robustos podem estar preparados para o sólido mantimento que é a declaração de Bertrand Russell, em seu ensaio Em que acredito, de 1925, acredito que quando morrer apodrecerei, e nada de meu ego sobreviverá. Não sou jovem e amo a vida. Mas desprezo o pavor diante do pensamento da aniquilação. A felicidade não deixa de ser felicidade verdadeira por ter de acabar, nem o pensamento e o amor perdem seu valor por não serem eternos. Muitos homens enfrentaram a plataforma de execução com orgulho, por certo, o mesmo orgulho deve nos ensinar a pensar de verdade no lugar do homem no mundo. Mesmo que as janelas abertas da ciência princípio nos façam tremer depois da quentura confortável dos mitos humanizadores tradicionais, no final o ar fresco traz vigor, e os grandes espaços abertos têm seu próprio esplendor. Fui inspirado por esse ensaio de Russell quando o li na biblioteca da minha escola, por volta dos 16 anos de idade, mas o tinha esquecido. É possível que eu estivesse homenageando Russell de forma inconsciente assim como conscientemente homenageei Darwin quando escrevi, em O Capelão do Diabo, em 2003, há mais que apenas grandiosidade nessa visão da vida, por mais nua e fria que ela possa parecer de sob o cobertor reconfortante da ignorância. Há uma revigoração profunda a ser sentida ao receber de frente o vento forte e agudo da compreensão, os ventos que sopram pelas vias estreladas, de Yates. Como a religião se compara à ciência, por exemplo, na oferta desses dois tipos de consolo? Analisando o primeiro tipo de consolo, é totalmente plausível que os braços fortes de Deus, mesmo que sejam puramente imaginários, possam consolar exatamente da mesma forma que os braços reais de um amigo, ou um cachorro São Bernardo com um barril de aguardente na coleira. Mas é claro que a medicina científica também pode oferecer conforto normalmente mais eficaz que aguardente. Passando para o tipo 2 de consolo, é fácil acreditar que a religião seja extremamente eficiente. Vítimas de desastres terríveis, como um terremoto, frequentemente contam tirar consolo do pensamento de que tudo faz parte do plano inescrutável de Deus. Sem dúvida, alguma coisa de bom deve resultar de tudo aquilo num tempo mais amplo. Se alguém teme a morte, a crença sincera de que a pessoa possui uma alma imortal pode ser um consolo, ao menos, é claro, que ela ache que vai para o inferno ou para o purgatório. Falsas crenças podem ser tão reconfortantes quanto as verdadeiras, até o momento da desilusão. Isso também se aplica a crenças não religiosas. Um homem com câncer em estado terminal pode ser consolado por um médico que minta e diga que ele está curado, de modo tão eficaz quanto outro homem a quem tenham dito a verdade, que ele está curado. A crença sincera e devotada na vida após a morte é ainda mais imune à desilusão que a crença num médico mentiroso. A mentira do médico só funciona até os sintomas ficarem inconfundíveis. Quem acredita na vida após a morte pode acabar jamais sofrendo a desilusão. Pesquisas indicam que aproximadamente 95% da população dos Estados Unidos acredita que vá sobreviver à própria morte. A parte aspiração dos mártires, não consigo deixar de me perguntar quantas pessoas moderadamente religiosas que alegam acreditar nisso realmente acreditam, do fundo do coração. Se elas estivessem mesmo sendo sinceras, não deveriam todas comportar-se como o abade de Ampleforth. Quando o cardeal Basil me disse a ele que estava morrendo, o abade ficou encantado, parabéns, que ótima notícia. Queria estar indo com o senhor 155. O abade, ao que parece, era mesmo um crente sincero. Mas é exatamente por ser tão rara e inesperada que a história chama a nossa atenção, quase nos diverte de um jeito que faz lembrar a charge que mostra uma jovem carregando um cartaz de "Faça amor, não faça guerra", nua em pelo, e um observador exclamando: "Isso é o que eu chamo de sinceridade. Porque todos os cristãos e muçulmanos não dizem coisas parecidas com o que o abade disse quando ficam sabendo que um amigo está morrendo?" Quando uma mulher devota ouve de um médico que só tem alguns meses de vida, porque não sorri de entusiasmo, como se tivesse acabado de ganhar uma viagem para as Ilhas Seychelles? Não vejo a hora porque os fiéis que vão visitá-la em seu leito não a enchem de recados para os que já partiram antes. "Por favor, mande minhas lembranças para o tio Robert quando vir." Por que as pessoas religiosas não falam desse jeito quando estão na presença dos moribundos? Não pode ser porque, na verdade, elas não acreditam em tudo aquilo em que fingem acreditar. Ou talvez acreditem, mas temam o processo de morrer. Com bons motivos, já que nossa espécie é a única que não pode ir ao veterinário para acabar sem dor com o sofrimento. Mas, nesse caso, por que a oposição mais eloquente à eutanásia e ao suicídio assistido vem das religiões? No modelo abade de Ampleforth ou férias nas Ilhas Seychelles de morte, não seria de esperar que as pessoas religiosas fossem as últimas a se agarrar, desesperançosamente, à vida terrena. E no entanto é impressionante como, quando se encontra alguém que é ardentemente contra a eutanásia ou contra o suicídio assistido, dá para apostar um bom dinheiro que essa pessoa seja religiosa. A razão oficial pode ser que matar é sempre pecado. Mas por que considerar isso pecado se você acreditar sinceramente que está acelerando sua viagem para o céu? Minha atitude em relação ao suicídio assistido, bem ao contrário, parte da observação de Mark Twain, que já citei. Estar morto não será diferente de não ter nascido, só serei como era no tempo de William, o Conquistador, ou dos dinossauros, ou dos trilobitos. Não há nada a temer nisso. Mas o processo de morrer pode muito bem ser, dependendo de nossa sorte, doloroso e desagradável o tipo de experiência.